Então, toda a glória a Jesus, louvemos ao Senhor, que Deus é fiel. E é tão bom a gente aprender na palavra de Deus, a fidelidade dele, conhecer a palavra, né? Porque como a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele sofre, né? Porque ele não conhece a palavra de Deus. Então, louvemos ao Senhor pelo Espírito Santo que está trazendo ensinos para nós, né? De tudo o que Deus fez, o que ele é e o que nós pertencemos a ele. Porque aí nós podemos reivindicar da mão do diabo. Não é nunca nós vamos reivindicar bênçãos da mão de Deus, porque ele já deu a bênção. A bênção já existe, já é nossa. Nós temos que reivindicar do diabo, ok? Porque o diabo é que segura, que mente, o diabo é que nos ataca. Então, nós temos toda... O Senhor nos deu, né, essa condição de exercermos a autoridade do nome de Jesus sobre o diabo, sobre Satanás, né? Então, nós vamos reivindicar da mão do diabo as bênçãos nossas, porque está escrito. Então, foi maravilhoso nós sabermos como que Deus fez uma aliança conosco no sangue de Jesus, né? Porque Deus é fiel e ele nunca vai voltar para trás, ele nunca voltou, ele nunca mentiu, ele nunca vai mentir. E então, nós que caímos, nós que estivemos nas trevas, nós que estivemos mortos espiritualmente, e Deus quis dar a vida para nós novamente, né, aquela vida que ele deu para Adão, então só poderia ser no sangue de Jesus. Então, Jesus é que foi condenado. Jesus é que recebeu a penalidade da morte. Vocês entenderam na aliança que nós ontem explicamos? Que toda vez que uma pessoa rompia com a aliança de sangue, ela era decretada a morte. Então, a pena era a morte. Então, nós rompemos com Deus, ok? Nós caímos, nós estávamos mortos espiritualmente. Então, nós que merecíamos mesmo essa penalidade eterna de morte. Mas Deus veio, Jesus, só podia ser o sangue dele que fez, então, que foi o sacrifício vivo, o sangue dele derramado na cruz, nesta terra, então, rompeu com aquela penalidade de morte que estava sobre nós. Não é demais isso? Rompeu, é no sangue de Jesus. Então, essa aliança que Deus fez, que é eterna, é imutável, nunca mais vai ser mudada. Isso não é demais? Então, eu sabendo disso, atrás desta aliança de sangue, está a palavra de Deus, todas as promessas que estão aqui. Por isso que elas estão seladas no céu. A palavra de Deus está selada no céu, conforme diz Salmos 89. Aliás, 119. Então, nós temos o direito de reivindicar do diabo qualquer bênção. Claro, queridos, o que está dentro da palavra de Deus. Eu não vou reivindicar o marido da vizinha para mim. Isso não tem cabimento. Vocês estão me acompanhando? Sabe? Eu não vou reivindicar que eu quero ir roubar o banco, assaltar uma pessoa, essas coisas. Vocês entendem? Tudo que está aqui, que Deus... Por isso nós temos que conhecer a palavra, de saber da nossa santificação, aonde nós estamos aqui, na palavra de Deus, nós podemos reivindicar do diabo, porque já está feito. Não é o máximo isso, queridos? Sabendo que agora essa aliança é imutável, ela é eterna, não vai ter mais outra aliança. Deus fez uma aliança eterna, que é no sangue de Jesus, que Jesus é Deus. Então, não tem mais como romper. Ele sofreu a penalidade que estava sobre nós de morte. Ele morreu por isso. Por isso que o sangue dele foi derramado. Então, Deus fez aliança com o povo agora, o povo cristão. Quem aceitou Jesus, Deus Pai fez uma aliança no sangue de Jesus. Tá? Então, o sacrifício vivo de Cristo Jesus, nosso Senhor. O sangue de Deus não é de animal mais. É do próprio Deus. Então, nos resgatou da morte, da vã maneira que nós vivíamos, de toda a iniquidade, de tudo que nós não éramos em Deus, agora nós temos condição. Por isso que nós não precisamos pecar. Nós não precisamos andar com o diabo. Nós não precisamos ceder ao diabo, de jeito nenhum, por causa do preço desse sangue que foi pago, né? Essa liberdade de escolha que agora nós temos. Antes nós não tínhamos, não é? Antes nós não tínhamos liberdade de escolha, porque nós nem tínhamos Deus. Nós nem pertencíamos a ele ainda. Então, precisou haver toda essa história que nós estamos aprendendo aqui. Então, vocês viram que na palavra de Deus, que ali uma vez a aliança feita, Josué fez aliança com aqueles gibeonitas, porque eles vieram mentindo. E ele pensou mesmo que eles moravam lá longe e ouviram falar desse Deus. E tipo, eu sei que Deus vai exterminar os inimigos. Né? Eu sei que... O que aconteceu? quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus abriu o Jordão e vocês tomaram posse da terra prometida, o que aconteceu com Jericó, com Ai? Eu ouvi dizer, então nós estamos morrendo de medo, nós não queremos perecer, nós queremos uma aliança. Então, Josué pensou que era verdade, que eles moravam muito longe, mas na verdade era um dos povos vizinhos, estava ao redor deles, mas de medo eles fizeram isso. Josué fez aliança sem consultar Deus e Deus não pôde mudar, queridos. Não é demais isso? Gente, Deus não pôde mudar essa aliança que Josué fez no sangue de animais, óbvio, mas com este povo. Então Deus abençoou os gibeonitas. Não é demais? Embora eles não estivessem corretos, mas foi feita uma aliança. Deus não podia exterminar aquele povo, embora a ordem fosse exterminar. Mas Deus não podia, entende isso? Isso na antiga aliança. Você imagina agora o sangue de Jesus. Se o diabo pode nos exterminar, se o diabo pode acabar conosco, ele pode? Ele não pode. É isso que o diabo não quer, que você não entenda quem você é em Cristo Jesus. Então ele age nas suas emoções para você ficar tipo, ai, Deus não quer fazer, Deus não sei o quê. Por isso que nós temos que louvar o Senhor. O que aconteceu mais tarde, gerações posteriores, desta geração que Josué fez aliança com os gibeonitas, mais tarde, puxa vida, Saul, o que, que ele fez? Ele foi, começou a matar o povo, né, os gibeonitas. Então, eles vieram com todo o direito legal diante de Deus para matar os israelitas em peso. Eles iam exterminar a nação de Israel. Eles tinham em Deus, a condição em Deus, para acabar com isso. Então, o que, que Josué fez? O que, que é preciso haver? É preciso haver agora uma reconciliação com Deus. O que, que nós precisamos fazer com vocês, ó povo gibeonita? Eles disseram, então pegue 7 pessoas da linhagem de Saul e enforca. E nós vamos oferecer ao Senhor e nós não vamos matar ninguém de Israel. Fez uma aliança novamente. E os gibeonitas não puderam matar os israelitas por causa desta promessa que Deus fez, desta bênção que foi despejada do alto do céu, de Deus verdadeiro, sobre os israelitas. Entendem isso? Então veja a fidelidade. Eu posso falhar, está escrito no Novo Testamento, mas Deus jamais falha, porque quando ele fez aliança, é para toda a eternidade dos séculos. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que você está sentindo. O que é o que Jesus é? Ele diz, eu sou a verdade. Ele diz, eu sou por você, eu jamais te deixarei. Por isso que você tem que levantar a sua voz na hora que você está sendo atacado. Por isso que você tem que louvar o Senhor, porque Deus habita no meio dos louvores. E é muito triste ver que as pessoas, as famílias, não sabem se posicionar em Deus para o diabo não entrar lá dentro. Para o diabo não exterminar os membros das famílias. Mas vocês que estão aqui são representantes de uma família. E vocês têm que se levantar dentro da sua casa e começar a louvar o Senhor. Ninguém louva de boca fechada. Todo mundo louva cantando, falando, expressando a glória de Deus. O Senhor habita no meio dos louvores. Então Deus vem nos abençoar na hora dos ataques do diabo. Pode ser que ataque for, nós temos que abrir a boca. Por isso que se você não começar a orar, não começar a louvar, enquanto não tiver nada na sua vida, o dia que o diabo vier te atacar, você não tem força. Ele acaba com você. Ele destrói você, a sua casa, a sua família, o seu emprego, o que for, o que tiver ao seu redor, ele vai destruir. Porque ele é maligno. Ele vê condição em destruição. Em extermínio, ele vê condição. Por quê? Porque não há louvores. Porque não há adoração. Porque não há esta comunhão com Deus. E nós temos uma aliança com ele fez conosco. Mas, se eu não estiver nessa comunhão, se eu não estiver andando na verdade, o diabo pode vir e acabar comigo. Ele vai achar um direito. Por isso que Jesus falou assim, olha, eis que o príncipe deste mundo... Ele virá, aliás, ele já veio, Jesus fala bem assim, ele já veio, ele está aí, mas em mim ele não encontra nada. Não encontra o quê, gente? Não encontra falta de perdão, não encontra mágoa, não encontra medo, não encontra ressentimento, não encontra nada, iniquidade nenhuma. Por isso que Jesus falou, eu venci o mundo. Vocês têm aflição, vão ter, mas eu venci o mundo, anda nessa. Então agora vocês sabem, com esta aliança, quando o diabo... Escuta, diabo, foi feita uma aliança no sangue de Jesus comigo. E você não vai fazer nada, você solta o que é meu. E começa a adorar o Senhor, abre a sua boca. Por isso que eu digo, domingo de manhã, não é hora de ficar aqui dormindo, gente. É melhor a tua cama, é muito mais agradável. Um travesseiro macio, uma cobertinha, fica lá. Não é hora de você ficar dormindo aqui, é hora de você abrir a sua boca e começar a falar quem o seu Deus é. E dizer o quanto você o ama, o quanto você o adora. E você vai ver a resposta dessa oração, cada dia, na sua vida. Tá? Você está preparando a sua semana para ser uma bênção. Porque o diabo vem de qualquer maneira. E se você não está acostumado a orar, você cai, você não levanta. Você precisa da oração mais e mais dos outros e às vezes não resolve a oração dos outros, porque eu não cheguei lá. Uma vez, duas, três, ainda vai, mas todas as vezes eu não vou conseguir receber o que eu preciso só da oração dos outros. É uma maravilha que todos estejam orando e nós intercedemos por cada um. Isso é glorioso, é louvável, isso é uma condição que Deus abençoa. Mas cada um tem que estar no seu lugar em Deus. Porque quando os irmãos oram por alguém que está orando, Deus vem e faz. Tem como fazer. Entende isso? Quando uma pessoa não está orando nada, todo o povo ora, Deus vem e não acha condição de dar bênção. Entende isso? Então não se esqueça do seu Deus na sua casa, se levante, comece a adorar, comece a confessar quem Jesus é dentro da tua casa. O que, que o sangue de Jesus representa no seu lar, na sua família? O que, que Deus fez? Falou assim, agora vai, falou para Moisés lá no Egito, vai agora, pega o sangue dos animais e põe nas ombreiras das portas, das casas, e lá o mal, esse anjo exterminador, não vai entrar dentro da casa que tiver o sangue. Isso representa o sangue de Jesus. O sangue de Jesus na sua vida, dentro da sua casa, o diabo não vai exterminar. Então, estão me acompanhando? Você tem que exercer a autoridade de Cristo Jesus. Você tem que louvar o Senhor. Você tem que estar debaixo do sangue de Jesus na sua casa. Não tem nada mais importante na vida do que a sua família, do que você, a sua família. O seu trabalho é importante, mas a sua família é muito mais. Deus não está olhando para o seu trabalho, Deus está olhando para você, para a sua casa, para o seu lar. Que é isso que o diabo está de olho? Ele está de olho na tua família, na tua vida, na tua casa. Ele quer destruir a sua família. Estão me acompanhando? Então, só tenho eu. Aleluia que só tenho você, senão ia todo mundo para o inferno. Creia que o sangue de Jesus é poderoso o suficiente para salvar a sua família se você começar a louvar lá dentro da tua casa. Os crentes, os cristãos não sabem trazer a bênção de Deus para suas casas. Estão me acompanhando? Não fica só em festa, não. A festa é muito bom, muito alegre, mas a oração é necessária dentro de casa. Sabe? Pode juntar os membros da família ou cada um ora vai orando para a família dentro de casa. Isso vai ser sempre uma bênção. Então abre a sua Bíblia lá um instante. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, está valendo, queridos? Capítulo 2, versículo 4. Você deixa qualquer intruso entrar na sua casa, morar lá, se hospedar, pegar o que é seu, você deixa? Ninguém deixa. E é isso, é o diabo. A vida espiritual é mais real do que nós estamos nos enxergando aqui agora. Ela é mais real, ela existe. Existe um mal por detrás das coisas que Deus deu. Tá ok? Então você tem que começar a orar. E o diabo vai colocar muito mal-estar nas suas emoções para você ficar de boca fechada, para você não fazer nada, para você ficar quieto. O diabo vai fazer isso, enganando você com presentinhos falsos do mundo, com besteira, com coisas corriqueiras. Porque Jesus falou, tudo isso é acréscimo se você estiver comigo. Irmãos, quando você está abençoado com Deus, você dorme no chão. Quando você está com paz, com alegria, com a força de viver, você dorme embaixo da cama. Mas quando você está sem a presença de Deus, nem a tua cama confortável não presta. Me diga se é verdade ou não. Nada presta se você não está com a unção de Deus. Se você não está com a paz, com a alegria, com a força de viver. E isso não é na alma. Isso é a fonte de vida que brota, que jorra do nosso íntimo. Que Deus falou, dentro de vocês vai fluir rios de água viva. É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Porque não adianta andar nesse mundo. Porque na hora que você cai, ninguém vai te levantar. O diabo vai te tacar lá para baixo. Então vai colocar Deus dentro da sua casa, através da sua vida. Começa a orar. Vai lá no seu quarto, começa a glorificar. Começa a confessar bênçãos para a sua casa. Começa a confessar bênçãos para a sua família. E colocar fora o diabo de lá. Estão me acompanhando? E você vai ver a glória de Deus brilhar na sua vida, porque ele não mente. Vocês já estão entendendo que ele não pode mentir. Ele fez agora um pacto no sangue de Jesus com você. É por isso que o diabo fica inventando coisa aí de sangue pegar a gente e fazer pacto para ele, porque ele copia de Deus. Mas é coisa maligna, é para a morte, para ir para o inferno. Nós temos o sangue de Jesus. Não precisa pacto nenhum. Deus que fez essa aliança conosco já existe. Agora nós temos a nova natureza. Nós temos a natureza de Deus aqui dentro de nós. Imagina isso. Você tem a natureza de Deus, você não precisa andar com o diabo. Entendeu isso? Você não precisa ter doença nenhuma. Você não precisa ter depressão. Você não precisa ter vício nenhum. Você não precisa ter nada do diabo. Você precisa ter a glória de Deus operando na sua vida. A alegria de viver. Viver para Deus. É isso que você tem que fazer, viver para Deus. Não é para o seu emprego, não é para os seus amigos, você tem que viver para Deus. Nem para a sua família somente, você tem que viver para Deus, porque Deus virá para a sua família. Deus vai selecionar os seus amigos, Deus vai abençoar o seu ganho, porque não é o seu emprego que te dá futuro, não. É a presença de Deus na sua vida, que nunca vai faltar nada. Porque a hora que o dinheiro não comprar mais nada nesse mundo, Deus vai estar dentro da tua casa. Tá ok? Porque nós estamos vendo os rumores das coisas ruins no mundo, ou não? Estamos? Estamos. O cerco está fechando. É profético o que nós estamos vivendo. Então é melhor a gente se juntar em Deus. E começa a ver a multiplicação de tudo na sua casa. Começa a ver a bênção de Deus em tudo na sua casa. Deus é simples. Deus é simples. Nós temos que aprender a viver nessa simplicidade. Ter a alegria de nós estarmos nos relacionando bem. De nós estarmos numa alegria de Deus, com a presença dEle. É isso que nós temos que buscar. Não as coisas do mundo, que eles estão morrendo. Eles estão embarcando para o inferno. E eles não sabem. Eles estão numa alegria falsa, frustrada, corrompida. Isso é o mundo, essa é a mentira do mundo. Ok? Comece a orar para a sua casa, para a sua família. Veja lá, Coríntios 2, capítulo 4, versículo 16. Não, peraí um pouco, não é isso não. Oh, eu errei. É Colossenses, não tinha a ver aquele versículo que eu ia ler. Colossenses capítulo 2, porque realmente é capítulo 2. Versículo 6. Tá valendo? Isso. Então diz assim, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Ok? Você já recebeu Jesus? Já. Então anda nele. Como que você anda nele? Louvando, glorificando, há um momento. Quando nós éramos do mundo, nós louvávamos o diabo. Que jeito? Com vícios, lembra? Gente, só vício que a gente tinha. Bobeira. Então nós louvávamos o diabo, porque nós éramos dele. Mas agora nós nascemos de novo, nós vamos viver a vida de Cristo Jesus. Que jeito? Louvando, glorificando, tendo um tempo com ele. Ok? Por isso que o religioso só vai para a igreja. O religioso não tem comunhão com Deus. O religioso, se der certo, ele recebe a bênção. Se não der, fica por isso mesmo, ainda põe a culpa em Deus. Porque não é hora, não é tempo. Isso é ridículo. Hã? Não é não? Agora, aquele que leva uma vida espiritual com Deus, ele vai sempre ser abençoado. Pode demorar, mas ele tem a perseverança que dá a paciência e ele vai receber o que ele precisa. Deus vem, ele não tarda. Ele vem. Ele vem abençoar. Isso é maravilhoso. Você tem a força para viver. E é isso que Deus quer. Que você tenha a força dele para viver. Não é qualquer vento que bate em você que vai te derrubar, não. Você não é aquela erva fininha, aquele galinho que meio dia morre. Nasce de manhã e meio dia já morre. Isso é o ímpio. Você não. Você tem uma vida com um alicerce estruturado na rocha, que é a palavra de Deus. Pode vir vento, enchente, chuva. Pode vir tempestade, pode vir o que for. Vai embora e a sua casa está firme. Você não morreu, a sua casa não foi destruída. Ok? Não é legal isso, gente? Não, isso é demais. Você dá na cara do diabo. Você dá na cara dele com isso. Falando o que você sabe de Deus. É assim que você mete a mão no diabo. Porque não adianta você ficar falando, não, diabo nojento. Ô, diabo isso. Ô, eu estou cheio de diabo. Não, o diabo adora que você fala isso. Porque é aí que ele vai ficar mais ainda. Porque você não vai jogar no mesmo time. Você é de outro time. Você é do amor de Deus. Você vai fazer o diabo passar muito mal quando você começa a adorar a Deus. Na hora da sua tribulação, você está adorando a Deus. O diabo... Você já passou mal algum dia? Eu já. Você já? Puxa vida, meu Deus. Não, não. Não é horrível? Isso é coisa dele, que ele passa para nós. Então você vai devolver isso para ele. Que jeito, eu te adoro, Jesus. Eu te louvo, eu te exalto, você é glorioso. Ai, mas ele passa mal, meu, ele sai voando. Ele começa a passar mal, quem tem que vomitar é ele. Quem tem que ter diarreia é ele. Quem tem que passar mal é ele. Quem tem que ficar... É ele, isso é ele. Ele em pessoa é isso, que suma. Ele não pode, ele não aguenta os louvores. Ok? Porque os louvores libertam. Então louva de boca aberta. Falando, quem é o seu Deus? Ele vai embora mesmo. Porque ele começa a passar mal, tremer, igual vara verde, ele tem que sumir. Porque ele está morrendo de medo de você, porque você tem a natureza de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, o sangue de Jesus está sobre você, ele sabe o que é isso. E ele não quer que o crente saiba, porque é horrível a gente não saber, e o diabo saber. Ele é mentiroso, enganador, isso não é horroroso? Só ele que sabe. E ele rouba tudo e vai enganando. E a gente, ai Deus, que é o quê? Louvemos ao Senhor pelos ensinos que estão sendo dados nessa igreja, ou não? Aleluia! Nossa, nós não vamos ficar aqui dormindo na cara do diabo e ele levando vantagem. Nós vamos fazer um discurso para ele. E louvar a Deus e ele vai embora bem depressa. Pode sair, diabo. Em nome de Jesus. Então veja só. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andar nele. Ok? Tão simples, está aí. Nele radicados e edificados e confirmados na fé. Meu Deus, quantos adjetivos. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Quer dizer, nos louvores que nós vamos fazer isso. É para nós levarmos uma vida com Jesus. Jesus falou assim, eu sou a videira e vocês sois os ramos. Permanecer em mim, porque sem mim você não pode fazer nada. Não é legal isso? Nós estamos aprendendo cada dia isso. O diabo está enganando. Ele quer vir enganar, mas ele não vai poder ficar. Porque a luz, a verdade é luz, ilumina as trevas, as mentiras do diabo. Quando você vai se conscientizando disso, você vai reagindo. Você reage, você tem força para reagir. Porque o conhecimento e o louvor te dão força para reagir. Quem não tem conhecimento e nem louvor não vai reagir. Fica, ai, nossa, se der, né? Se der, tudo bem. Se não der... Então, o louvor, a prática do louvor é que vai fazer com que nós pratiquemos esses dois versículos. Então, veja. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Que jeito? Louvando. Orando em línguas. Adorando a Deus, lendo a Bíblia, jejuando. É assim. É exatamente assim. Quem está fazendo assim fica forte espiritualmente. Não vai ser aquele crente envergonhado. Deus diz assim, eu não deixo meu servo ser envergonhado. Que jeito que o servo é envergonhado? Quando ele não pratica a palavra. Deus não pode fazer nada. Aliança. Eu quebrei a aliança. Eu fui infiel, eu não pratico. Eu quebrei a aliança, eu não estou recebendo nada. Mas Deus é fiel porque ele fez a aliança e é para sempre. O sangue de Jesus está aqui, está valendo? Ai, estou com isso, Não, não vou aceitar isso na minha vida. Eu não quero. Acabou, eu tenho Jesus. Você tem que entender que Jesus é mais que tudo. Você tem que receber essa força de Jesus. E ser alegre com ele, ser feliz com ele. Porque o resto é acréscimo, meus irmãos. O resto é acréscimo. Porque se você tiver isso, você dorme embaixo da cadeira. Você está tão feliz, é melhor eu ter Jesus do que qualquer coisa, porque eu estou ótimo. Está maravilhoso, eu não quero mais que isso. Não precisa trazer comida sofisticada. Gente, arroz e feijão está bom. Ovo, pão que está lá na cesta há 3 dias. Isso você não pode comer. Você daria vida para comer um pão amanhecido. E não pode. Está doente, não desce, entupiu. Não tem como. Não dá. Se eu olhar para o pão, até eu vou cair duro. E se você puder já comer? Ah, melhor eu comer esse pão velho, que está uma delícia. Vocês estão me acompanhando? Você vai largando mão de ter os chiliques do mundo? Isso é besteira. Não precisa. Estão me acompanhando? Seja simples. Seja simples. Aprenda a andar no amor. Aprenda a andar naquilo que Deus já te deu. Porque nós estamos servindo a Deus. E quem serve a Deus tem que fazer que nem Paulo. Olha, está ótimo viver no bem, está ótimo viver no ruim, está ótimo viver com fartura, está ótimo viver sem nada. Está ótimo. Eu tenho Cristo Jesus. Eu sei viver em todas as circunstâncias. Paulo falou. Tá ok? Agora a pessoa, ai, não tem aquela coisa. E daí que não tem? Eu não estou precisando disso. Não fica competindo, gente, porque mundo é competir a tua casa com a minha, com a do outro. Isso não existe. Isso é coisa do mundo. Você faz o que você quiser na tua casa. Eu não vou fazer. Eu vou andar com meu Deus. Eu quero a simplicidade de Deus. Eu quero que as coisas funcionem. Que, gente, na hora do almoço tenha paz, na hora de jantar nós tenhamos a alegria. E de noite, nós tenhamos a proteção de Deus. E levantemos no outro dia com a força. É isso que nós precisamos. Ninguém precisa de nada além disso. Além disso, coisa disso é do mundo. Ninguém está precisando, porque quando o diabo vier, se você não souber viver desse jeito, ele acaba com a tua vida. Porque você vai ficar frustrado. Pessoa frustrada é pessoa que não anda na palavra de Deus. Então, nele, diz versículo 7, radicado, você sabe, é radicado, pertence. E edificados, construídos na fé, nele, fé. O louvor traz fé. A oração em línguas traz fé. E confirmados na fé. É isso aí. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Quer ver? Abre um pouquinho lá, Salmo 92. É isso aí. Tá valendo, queridos? Não, não, não, não. Se você não começar a orar todo dia, a hora que o diabo vier, você cai mesmo. Vai ficar lá. Se cobre com cobertor e deixa o diabo te matar. Porque nem a oração dos outros vai fortalecer você. Se o diabo vier, se o diabo te der um trança a pé, você fica orando, você fica louvando. Jesus vai levantar você de onde você está. Jesus vai resgatar você. Ok? Salmos 92, ele diz, bom, mas é ótimo, é essencial, é maravilhoso, é o que é louvável. É render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Ô, gente, se você vem aqui adorar a Deus e você não sabe adorar a Deus, seleciona uns salmos desse nível e começa a ler baixinho aí, num tom que você ouve, você está louvando a Deus. Nunca fique aqui dormindo de boca fechada. Você tem que aprender a louvar a Deus. Se você começar a ler muitos salmos altos, logo você vai saber louvar a Deus. Alguma coisa vai sair de dentro de você. Com instrumentos de 10 cordas. Bom, você vem, daí na hora do canto você também não canta. Fica lixando unha. Ai, que canto bonito. Não, não é canto bonito, é pra você cantar. Agora é hora de cantar, você canta. Agora é hora de falar louvores, você fala. Estão me acompanhando? Você tem que treinar a sua alma. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Quando Deus faz as coisas, a gente fica muito alegre. Não é mesmo? Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, não, nada obstante, serão destruídos para sempre. Não interessa o que eles estão fazendo, não é para Deus? Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, a força que você vai ter. Olha a força que Deus vai te dar, igual o boi selvagem ser para cima do diabo. Você não vai aceitar e ele tem que sair. Se você é uma pessoa que não ora, que não faz nada, minha gente, como é que Deus vai poder te dar as coisas? Deus está olhando qual é o seu procedimento no seu dia a dia quando o diabo ataca as suas emoções. E se você não reage, se você não ora, não louva, Deus não pode te dar mais coisas. Mas se você mostra para ele que mesmo na hora difícil, você está adorando, você está buscando, ele vai confiando bênçãos, coisas na sua vida. Ok? Não fica achando tudo bonitinho e se enrolando aí no dia a dia na sua vida, não. Isso é atraso de vida. Você tem que buscar Deus todos os dias. Todos os dias da sua vida. Porque é ele que te sustenta, é ele que te guarda, é ele que te livra do mal, é ele que te abençoa, é ele que traz a provisão, é ele que te dá saúde. O diabo vem com mentira. Para, o diabo vem. É lógico que ele quer que a gente pare. Porque se parar, o poder não vai ser liberado. E quando o poder de Deus atinge a sua vida, sempre abrange um montão de gente. Essa é a verdade. Quando você cai, cai um monte de gente com você também. Então é horrível, hein? Tá ok? No versículo 8. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. É o meu, é o seu. Derrama sobre mim o óleo fresco. O Espírito Santo vai estar conosco sempre. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. Não são as pessoas, é o diabo. O diabo veio, ó, tchau, diabo, tchau, tchau, aqui acabou, meu. Pode se mandar. E, ó, e não adianta ninguém ficar fazendo oração para mim e para você, porque o diabo vai vir de qualquer jeito. O inferno vai ser aberto e o próprio Satanás vai mandar o diabo vir atrás de nós. Isso é dito e feito. Não é, ah, está fazendo macumba, pode fazer 10. Sem macumba ou com macumba, o diabo vai vir. Falando coisas negativas ou não falando, o diabo vai vir de qualquer maneira. Porque ele vê que você está orando e ele quer te parar. Então seja forte no Senhor, para o diabo não parar você. E ele vê, ah, peraí, está muito abençoado, vou mandar mais diabo para parar. Não, eu vou resistir. Ok? Começa a orar para ele não entrar lá dentro da tua casa. Para ele não entrar na tua vida. Você exerce autoridade sobre ele. Está me acompanhando? Não, diabo, aqui não, porque está escrito, Deus, meu Pai, você falou que você me guarda, que você me protege. E você disse, Jesus, que jamais você me deixará. Ainda que a minha mãe me abandone, você não vai me abandonar nunca. Você prometeu, isso é a aliança que você fez comigo. E eu te agradeço que você está aqui comigo. Você pode até nem estar passando bem, mas é verdade, você está falando. O diabo vai embora. Ok? É importantíssimo louvar o Senhor. O justo, olha essa, florescerá como a palmeira. Crescerá como o cedro. Não é à toa que Deus dá exemplo dessas plantas, né, gente? Palmeira é uma árvore forte. Vocês sabem que pode ficar seca, ela tem umas raízes que ela pega água lá do solo. Gente, ela vive sem água. Muito tempo, ela resiste à seca. Os cedros do Líbano, eu nunca vi, mas pelo que está escrito aqui, deve ser a glória, né? Entende? Quer dizer que é isso que Deus faz conosco. Olha a força que Deus nos dá. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor. Nós estamos plantados na casa do Senhor, edificados na palavra de Deus. Você está plantado em Deus, amigo? Você está orando, você está buscando Deus, Ele é a sua vida? É tudo que te importa, é Jesus? Então você está plantado na casa dEle. Olha só o que vai acontecer. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente? Quem não se animou com essa aqui? Só o diabo que ele já foi embora, em nome de Jesus. Mas nós fomos animados pela palavra de Deus, pela unção do Espírito Santo que está aqui. Porque ele não quer ninguém derrotado, o nosso Deus. O nosso Deus não quer ninguém abatido, ninguém sem provisão, ninguém sem nada. Focaliza Jesus e fica nele, você vai ter paz. Quando você está sem paz, é porque você não está focalizando nele. Vai focalizar nele, você vai receber paz. Amém? Se nós estamos andando na palavra de Deus, ele diz, olha, honra a minha palavra e eu te honrarei. Isso é o máximo, hein? Você quer que Deus te honra? Então anda na palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós te louvamos pela tua fidelidade, ó Deus, nosso Pai. Pela tua grandeza. Aleluia. Vamos...